Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Esta é a Rádio Comunitária Aconchego. Eu sou Ari Mateia. E eu sou Leônia Leão Malta. Estamos iniciando mais um programa Hora do Aconchego. Hora do Aconchego é um programa, um momento de poesia aqui na nossa rádio comunitária Aconchego, que vai sempre ao ar no final das manhãs de terça-feira. Estamos aqui eu, Ari Maté, minha amiga Leone e Léa Malta, para mais uma jornada de poesia nesse mês de novembro, que a gente está com a temática aqui na rádio do Novembro Negro. Então, nossas poesias estão sendo todas nessa temática desse mês em que é lembrado o Dia da Consciência Negra no 20 de novembro. Para começar, então, a gente vai fazer a divulgação da programação aqui do CIS, do Novembro Negro, que hoje já tem uma atividade, não é isso, Léo? Isso. Hoje a gente tá fazendo um convite para falar sobre a saúde da mulher negra, com Ângela Nascimento, Kelly Lima e Rose Santos, aqui no CIS, às 14 horas. Então, a roda de conversa aqui no CIS, Saúde da Mulher Negra, às 14 horas. O CIS é o Serviço Integrado de Saúde. É onde fica a nossa rádio comunitária Aconchego, aqui no Engenho do Meio. Sabe aquela Rua dos Bancos, que começa perto da BR? Você continua na Rua dos Bancos e é a Rua Lindolfo Collor. O CIS fica no antigo centro de treinamento da SUDENE, um prédio numa esquina com a Carneiro de Maris. Você que conhece aqui a região, que estiver nos ouvindo, se você quiser procurar na internet, o endereço é Rua Lindolfo Collor, número 65, Serviço Integrado de Saúde, Novembro Negro, às 14 horas. Ao longo do nosso programa de hoje, a gente traz as outras atividades que vai ter nesse mês de novembro, nesse nosso Novembro Negro. E, como tem sido em nossos programas nesse mês de novembro, a gente vai trazer uma homenageada hoje, que vai ser a Maria Firmina dos Reis. Pois é, a Maria Firmina, ela nasceu em 1822, viveu até 1917, nasceu em São Luís e é considerada a primeira romancista brasileira, pioneira na crítica anti-escravista da nossa literatura. Ela é negra, filha de mãe branca e pai negro, registrada sob o nome de um pai ilegítimo, e ela fez de seu primeiro romance, Úrsula, de 1859, algo até então impensável, um instrumento de crítica à escravidão por meio da humanização de personagens escravizados. Maria Firmina dos Reis, presente. Maria Firmina dos Reis, a homenageada de hoje da nossa Hora do Aconchego neste Novembro Negro. Então, quem se interessar em conhecer mais, é buscar esse título, Úrsula. Certo, gente? E aí a gente vai, como eu falei, esse é um programa de poesia, e a primeira poetisa de hoje, todas elas mulheres negras, tem sido assim ao longo deste mês de novembro. Nossa primeira poetisa é Inaldete Pinheiro de Andrade. Inaldete, ela é do Rio Grande do Norte, ela é nascida em Parnamirim, mas ela reside aqui em Recife. Ela é formada em enfermagem e tem mestrado em serviço social e administração hospitalar, tudo pela UFPE, a universidade aqui pertinho. E ela já fez parte do GT de Saúde da População Negra da Prefeitura do Recife e trabalha nessa área da saúde. Nos anos de 79, durante a ditadura, ela se engajou no movimento em prol da igualdade racial, tornando-se uma das fundadoras do Movimento Negro de Recife. Ela desenvolve ações em comunidades quilombolas no sertão de nosso estado aqui de Pernambuco e é fundadora do Centro Solano Trindade. Essa fundação foi no ano de 1989 e também é fundadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Essa é a Inaldete Pinheiro, que a gente traz na nossa primeira poesia de hoje. Palmares. Palmares, subi a serra da barriga com devoção, ciente que pisava a terra da libertação. Cada quilombola por mim era reverenciado, que resistiu a tudo para não ser escravo. Subindo a serra da barriga eu sofria, porque destruíram uma linda utopia. A utopia de uma nação justa e livre, que o povo por ela luta e vive. Nossa utopia não é só imaginação, é a luta diária pela nossa libertação. Inaldete Pinheiro. No jornal Negritude, ano 2, número 4. A gente vai para nosso primeiro intervalo. Vocês escutam Isaá, Preta Cirandeira. Eu vi uma preta cirandeira gingando com seu ganza na mão, tirando ciranda animada no meio da multidão. Menina, eu parei, fiquei olhando. A preta chegou a improvisar e eu perguntei: quem é essa negra? Sou Lia de Itamaracá. A ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem. A ciranda só presta na praia pra gente dançar mais um bem. A ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem. A ciranda só presta na praia pra gente dançar mais um bem. Eu vi uma preta cirandeira gingando com seu ganza na mão, tirando ciranda animada no meio da multidão. Menino, eu parei, fiquei olhando. A preta chegou a improvisar e eu perguntei: quem é essa negra? Sou Lia de Itamaracá. Vai, vai, a ciranda vem, vem. A ciranda só presta na praia pra gente dançar mais um bem. A ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem. A ciranda só presta na praia pra gente dançar mais um bem. Eu vi uma preta cirandeira gingando com seu ganza na mão, tirando ciranda animada no meio da multidão. Menina, eu parei, fiquei olhando. A preta chegou a improvisar e eu perguntei: quem é essa negra? Sou Lia de Itamaracá. Sou Lia de Itamaracá. Sou Lia de Itamaracá. Rádio Aconchego, estamos de volta aqui com o nosso Hora do Aconchego, nosso momento de poesia aqui na Rádio Aconchego. Léa, você nos escuta, você fala bem, que meu microfone está bem baixinho aqui. E aí, tá, tô saindo bem? O som tá bem? Já tá arrasando aí. Vamos lá, gente. A gente vai agora com Karina Castro. Abertura. O silêncio se retira com o pedido dos pássaros. Ainda há orvalho sobre os olhos que sonham. A cidade está distante deste chão, coberto por tapetes e poeira, que ainda não pisaram neste dia. Espera-se o quanto pode pelo aroma do café. Se esquece o que foi noite corpo adentro. Karina Castro. Karina Castro. Aqui na Hora do Aconchego, na nossa rádio comunitária Aconchego. Karina Castro Ela é poetisa, pesquisadora na área de literatura comparada e ativista cultural. Ela é autora do livro de poesia Caravana. É um livro que saiu pela editora Patuá no ano de 2013. Ela se dedica também aos textos para crianças e jovens. Ela ganhou um prêmio Lusofonia de Portugal no ano de 2012. E ela tem textos publicados em diversas revistas digitais e em diversas coletâneas. Ela é idealizadora e atuante no coletivo feminista, no coletivo de feminismo e infância, Espaço Marciana. E ela ministra oficinas de criação literária para mulheres. Ela coleciona e escreve algumas coisas em Tudo Que É Coisa. Tudo é Coisa. É a página que ela alimenta. Então, se você quiser saber mais de Karina Castro, essa poetisa de São Paulo, de 29 anos, você procura lá em Tudo É Coisa. A página é Tudo É Coisa, sem acento, né? Tudo É Coisa. WordPress.com. Então a gente vai com mais uma poesia de Karina Castro. Saga. Sobrevivi até agora sem espelhos. Finquei meus pés na areia e ouvi as vozes que falavam devagar. Seriam as vozes do silêncio ou as vozes da vaidade? Mas acredito que o silêncio me testava muito, me tentava muito, e eu tentava o silêncio. O sol se espelha em minhas retinas e eu quase cego. Silêncio da visão. Essa é Karina Castro, aqui na nossa Hora do Aconchego. Mais uma poesia, agora Elisandra Souza. Águas de Cabeça vai ser a poesia. Águas da Cabaça, perdão. E Elisandra, ela é poeta, jornalista. Ela é editora da Agenda Cultural da Periferia, na Ação Educativa. Ela é locutora também, olha aí, como nossa Lea Malta, poetisa e locutora em rádio comunitária. Na rádio comunitária Heliópolis, FM, e integrante do Sarau das Pretas, tudo isso em São Paulo, certo? Mais uma poetisa de São Paulo. Ela já organizou livros de poesias e é autora também de livros de poesias, inclusive um que tem o mesmo nome da poesia que a gente vai ler agora, Águas da Cabaça, que Lea vai recitar aqui. Ela é coautora do livro Punga também e tem outras participações literárias, além de ser editora do fanzine Mjiba, de 2001 a 2005, certo? Então essa é Elisandra Souza, que a gente vai ouvir agora sua poesia Águas da Cabaça. Esse fruto seco que tudo carrega, elixir dos deuses e do diabo, águas para o banho, águas que matam a sede, é vida, é ventre. Quando pensam que morri, renasço nas mãos de uma mulher. Ser cabaça, ser fértil, simples, discreta, suave, dura e impermeável. Reverberar o som com suas sementes. Explica-se de baixo. É isso aí, gente. Rádio Comunitária Aconchego. Rádio Comunitária Aconchego. Essa poesia, ela fala de cabaça. E a cabaça, ela é utilizada em diferentes momentos no candomblé, como quando é cortada ao meio e se transforma em uma cuia, ou igbá, na língua iorubá. Além disso, ela é inteira ou revestida por uma malha, ela se torna o AB, instrumento musical utilizado pelos ogãs durante os cânticos. Isso tudo está na página afreaca.com.br, www.afreaca.com.br. Esse é o nosso Hora do Aconchego, momento de poesia aqui na nossa rádio comunitária Aconchego. A gente faz mais um intervalo, você escuta agora Negra Lee, com a música Negra Livre. Está em todo som, na boca, nas palavras. Está em outro tom, nas sílabas caladas. A minha linda voz está como eu estou, nas roupas, nas sandálias. Está onde eu vou, na rua, nas calçadas. A minha na cara, cor, na sombra das imagens, em tudo que supor, nos contos, nas miragens. A minha linda voz está em toda dor, na gota de uma lágrima, está em qualquer sabor, na beira da estrada. A minha linda voz, sou negra livre, negra livre. Cheguei aqui até para desnudar, para derreter, para descolar, para viver, para deslizar, para devolver, para desbocar. Para desarmar, para adormecer, para desfilar, para vencer. Sou negra livre, negra livre. Cheguei. Estamos de volta na nossa rádio comunitária Aconchego, aqui no nosso programa Hora do Aconchego. Eu, Arimatea. E eu, Léa Malta. Léa, a gente vai agora em nosso último bloco com mais uma poetisa de São Paulo, como foram as do bloco anterior. Quem a gente traz agora é Geni Guimarães. Geni Guimarães, ela é professora, poeta e ficcionista, já uma jovem senhora, mas nos idos de 79 ela lançou seu primeiro livro de poemas, intitulado Terceiro Filho. Então, na sua literatura, ela traz tons de protesto e afirmação identitário. identitária, voltadas principalmente para questões de raça e de gênero. Se você quiser conhecer um pouco mais de Geni Guimarães, você pode ver algumas coisas dela no site Latitudes Latinas e também no blog Banho de Assento. A gente vai com uma poesia de Geni Guimarães intitulada Integridade. Ser negra na integridade, calma e morna dos dias. Ser negra de carapinhas, de dorso brilhante, de pés soltos nos caminhos. Ser negra de negras mãos, de negras mamas, de negra alma. Ser negra nos traços, nos passos, na sensibilidade negra. Ser negra do verso e reverso, do choro e riso, de verdades e mentiras, como todos os seres que habitam a terra. Negra, puro afro, sangue negro, saindo aos jorros por todos os poros. Geni Guimarães, Integridade. Essa foi mais uma poesia aqui em nossa Hora do Aconchego, neste fim de manhã, começo de tarde de terça-feira, nesse mês de novembro, neste novembro negro. A gente vai chegando ao fim de nossa programação e a gente lembra que nesse mês estão acontecendo algumas atividades aqui no SIS, num conjunto de atividades que está sendo chamado Novembro Negro do SIS. E reforça que hoje à tarde, hoje aqui no SIS, nessa terça-feira, 14 de novembro, vai ter uma roda de conversa Saúde da Mulher Negra, certo? E aí ao longo do mês a gente vai ter outras atividades também. Na próxima sexta-feira nós teremos uma oficina de livretos Memória e Afetividade do Povo Negro, às 15 horas. No dia 22, quarta-feira, teremos o Cine Clube do SIS, com dois curtas, às 16 horas. E na sexta-feira, dia 24, às 14 horas, teremos uma roda de diálogo sobre a comunicação no enfrentamento ao racismo, com Mãe Bete do Oxum. Então, gente, reforçando, hoje, terça-feira, 14 de novembro, Saúde da Mulher Negra. Na próxima sexta-feira, oficina de livretos. Aí semana que vem tem mais programação. Na quarta tem o Cine. E na sexta-feira tem um bate-papo com Mãe Bete de Oxum, comunicação e negritude. A gente vai chegando ao fim desse nosso Hora do Aconchego, aqui na nossa rádio comunitária Aconchego. Eu fui Ari Maté, estive acompanhando vocês e nossa amiga Leônia Lea Malta. Chamar a Lea aqui para despedida. A gente é uma rádio comunitária e tá aqui com o meu pequeno comunitário, meu menino. Vem aqui, venha. Rádio Aconchego. Rádio Aconchego. Bye, bye, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Boa tarde. Mulher negra brasileira, cor de nome mulata, nos comparavam com ser sem alma. Pra gringos, somos atração. Se vem de fora, já querem.